e tiozão tão dominando a cidade. Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade. Hello. Hello. Eu comprei fogos Caramuru. É mesmo? Pra tentar ganhar. Ganhar o quê? O seu. O seu carinho, tiozão. Não. Posso rimar se você quiser. Jamais. Fogos Caramuru. Jamais. Tentando ganhar do tiozão. Ô, amiguinhos, como é que tá tudo aí? Como é que, como diz meu tio, como é que tá essa força? É. Ah, que coisa linda. Que coisa mais desgraça é o tiozinho, tiozão, trazendo esse som pra você deixar rolando na praça. É, o tiozinho, tô com as piadas sem graça. É hora. Vamos lá. Vamos anunciar que o Se Liga. Só tá começando. You very, very far. música e muito bom humor para começar bem o seu dia. Se sentir só, o sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Rir à toa é bom demais. Meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. encostar. Uma viola tocar, melodias pra gente dançar. A bênção das estrelas a nos iluminar. Vida boa, brisa e paz, trocando olhares ao anoitecer. Rir à toa é bom demais, olhar pro céu, sorrir e agradecer. E muito bom humor pra começar bem o seu dia. Turistas levaram um susto numa trilha na Eslováquia. Um cara peladão, usando balaclava e sapatos de plástico, carregava um brinquedo sexual perto do castelo de Guimês na última semana. Não era o He-Man? Não. Perdido? É. O brinquedo sexual não era a espada do He-Man? Não é. Ele pediu desculpa para duas mulheres que estavam lá, dizendo que achou que não teria visitantes numa segunda-feira. Ah, então ele sabia pra onde ele tava indo, não era? Não era aqueles loucos que acordou sonâmbulo e foi pra rua. E depois ainda começou a seguir as duas, o que aumentou o medo. O caso está sendo investigado pela polícia de Nitra como infração à ordem pública. Desde 2020 é o terceiro relato de um homem pelado na mesma floresta, auditório. Mas é o primeiro com um homem pelado levando um brinquedo sexual. Pois é. Tá bom. Uma mulher diz que viu o outro lado e até o próprio marido numa experiência quase morte. Eita. Ela tem 42 anos e nasceu na Suécia, por isso ela é sueca. É mesmo. Uhum. Tiozão, se a sueca nasceu na Suécia, a cueca nasceu no... Quem? É. Eu entendo a referência. Ah, peguei seu roteirista emprestado. Muito melhor que o meu. É. Mas muito. Muito. A mulher, a cueca de 42 anos, ela passou por um acidente e sobreviveu. Isso foi em 2004. Ela disse que anjos mostraram o homem com quem ela iria se casar. Ô, louco. Anjos mostraram os filhos que ela iria ter. E algum tempo depois, adivinha? Ela conheceu o marido e disse que bateu a alma. Falou, é esse, eu vi. Ela já viu em seus sonhos. Sabia. Hoje ela tem 2 filhos e lidera retiros espirituais. É, tem bem a cara mesmo daquelas loucas de retiro, aquelas seitas. Enfim, história bonita, hein? Roteiro de filme supernatural. Você sabe que qualquer louca que falar isso pode abrir um centro ali de um retiro espiritual e falar que foi verdade também, né? O mundo é dos espertos. A gente que deu sorte. Muita sorte. As mulheres foram passear além das montanhas para brincar. O marido dela foi viajar, mas descobriram que não tava lá. O senhor cantando e um burro cagando é a mesma merda. 3 mulheres descobriram que estava casada, tudo ao mesmo tempo, com o mesmo marido, com o mesmo cara, mas o cara não sabia e a galera também não. É o que a gente chama de poliamor não informado. O homem tem 50 anos, nossa senhora, não sabia nem que hoje em dia chegava a 50 anos. Na sua contagem não chega nunca. Eu tô perto de 30 e já tô pela hora da morte. É. Ele conheceu a galera em aplicativo de namoro. Oficializou cada um dos casamentos em um condado diferente. Eu não estou dizendo que era um amante, ele era casado, vamos dizer assim. Se declarou culpado do crime. Não tava ficando, casou mesmo. Uhum. Pegou 2 anos de liberdade conditional e as esposas disseram que foram enganadas e que ele só queria o quê? Dinheiro. É. A primeira descobriu tudo pesquisando o nome dele nos registros lá e viu que o marido era casado e não com ela. Mas você sabia que seu marido é casado? Sabia comigo? Não, não. Quando... Ele não informou, né? Outro. Enfim, né? É. Ó, notícia chegando, o governo da França tem uma missão: fazer a galera dormir melhor. Segundo o Ministério da Saúde lá da França, 20% da população só dorme menos de 6 horas por dia. Deus o livre. Tão bem, hein? Deus me livre. Você dorme mais que 6 horas, vagabundo. Hã? Vagabundo. Desocupado, não vagabundo. Vagabundo, hein, tiozão? Ocioso. Em meio século, a média de sono caiu, mano, em 50 anos. O bagulho diminuiu 1 hora e meia. É bastante, hein? Eles vão ficar só acordados daqui o quê? Deixa eu ver. 3, 4, 5 vezes 6. Sobe 1, 2, 3. Daqui 60 anos, é isso? Não, 60 vezes 5. Não sei que conta você tá fazendo. Daqui 300 anos, menos de 300 anos, eles vão ficar só acordados. É. Crianças e adolescentes estão envolvidos no rolo aí, ó. 30% da galera da criança ali dorme menos e 70% dos jovens não pegam no sono como deveria. É um programa lançado agora em julho pra mudar a cultura. Mano, não tem como. Vocês vão tirar os problemas das pessoas? Porque é isso que faz com que a pessoa não durma, tá? Só pra avisar. O ministro lá falou que dormir é um processo essencial. Ah, vá, ministro. É. Sussunhou, não fala, ministro. Eu não ia nem imaginar. O tiozão que tá, inclusive, contribuindo, dormindo agora, nesse momento, observem que coisa linda. Comigo? É comigo? O tempo esfriou, tiozão capotou. Daqui a pouco. Mas se liga. Tumon. Oferecimento Volkswagen Liberato. Desde 67, sempre com você. Conquistando gerações. Desde 1967, a Volkswagen Liberato é sinônimo de confiança em Jundiaí. São mais de 5 décadas oferecendo o melhor atendimento e as melhores condições para você sair de Volkswagen novo. Aqui, tradição e inovação andam lado a lado para garantir que você tenha a melhor experiência na hora de escolher seu Volkswagen. Novos, seminovos e assistência autorizada. Na Liberato, sempre dá negócio. Volkswagen Liberato, desde 1967. Sempre conquistando gerações. Desacelere seu bem maior e a vida. Volkswagen 104.3. Tudo bom? Já conhece os pães de alho Santa Massa? Crocantes por fora, bem recheados por dentro e deliciosos por completo. Eles vão bem em qualquer refeição, mas é no churrascão de fim de semana que viram a atração principal. Tem versões de 400 e 240 gramas. E também a bolinha, perfeita para compartilhar com a galera. E não para por aí. Experimente os snacks Santa Massa: torresmo tradicional e alho defumado. Crocantes e cheios de sabor. Não perde tempo. Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Tem Dumont em todo lugar. Se tem Android, se tem iPhone, vem que é só baixar. O nosso app vem que é só baixar. E tem Dumont em todo lugar. A promessa do novo ano não é só recomeçar. É fazer caber. As lojas 100 entregam mais do que o móvel. Entregam espaço. Fazem o berço, o novo guarda-roupas, encontrarem lugar no nosso lar. E o nosso novo amor finalmente ser possível. Lojas 100. O seu novo amor cabe aqui. Não precisa de outra, né? 104.3. Parcelas em atraso de seu financiamento? Não perca seu bem. Ligue Revisional Consultoria 11-4521-4334. Você gosta. Tumon. Música e muito bom humor para começar bem o seu dia. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time Se liga. Dumont. Essa curiosidade que você tem pelo que eu faço. Eu não gosto de me explicar. Eu não gosto de me explicar toda essa intensidade. Buscamos identidade, mas não sabemos explicar. Mas não sabemos explicar. Se paro e me pergunto, será que existe alguma razão pra viver assim? Se não estamos de verdade juntos, procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. Procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. Toda essa meia verdade com a qual temos nos conformado, só conseguimos nos afastar. Nós aprendemos a aceitar tantas coisas pela metade, como essa imensa vontade que não sabemos explicar, que não sabemos saciar. Se paro e me pergunto, será que existe alguma razão pra viver assim? Se não estamos de verdade juntos, procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. Procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. Música e muito bom humor pra começar bem o seu dia. Uma mulher se apaixonou. Pessoa. Uma mulher, a girl, ela se apaixonou. Not a girl. Uma mulher se apaixonou por quê? Um TikToker. Ela é do Guarujá, o moço do Rio de Janeiro. E tudo começou quando foi lá, seguiu o rapaz, começou a reagir nos vídeos dele. Não reaja nos vídeos, gente. Fica dando 40 coração, 37 bombinho. Não. Começaram a conversar, rolou um clima. O moço passou o final de semana com ela, litorando. Porque era no litoral paulista. Ah, Guarujá. Entendo. Passaram o final de semana ali litorando, mas até se mudou, porque a distância era ruim pro relacionamento, lembra? Um era do Rio de Janeiro e o outro aqui do litoral. A grande caca aconteceu quando descobriu que a garota tinha uma casa no México. Ela foi casada com um rapaz e ficou com um imóvel e vivia de aluguel. Ele convenceu a coitada a vender a casa do Guarujá convenceu a vender a casa. Exatamente. Falou, não, moça, vende a casa, vende a casa. Venga a morar em México comigo, por favor. Vamos ao Brasil. Aí foi lá e falou, não, a gente usa pra investir a grana em criptomoeda. Eu podia parar aqui já, né? É. Vítima. Já podia parar aí mesmo. Vítima, mais uma vítima de golpes. O caso segue sendo investigado e sim, acabou com uma mano na frente e a outra lá atrás. Lá atrás. Gostou do meu espanhol? Oh, é muito bom, né? É fluente. A Barbie é uma das bonecas mais históricas e clássicas que se tem notícia. Mesmo com mais de 60 anos de história, a empresa conseguiu inovar e lançar um novo modelo, a Barbie diabética. Ela foi apresentada num congresso para crianças. Eu não tô rindo? Eu ri. É. Ela foi apresentada num congresso para crianças diabéticas que rolou em Washington. O evento busca recursos e promove estudos para ajudar crianças que sofrem com o problema. Isso é lindo, né? Uma das idealizadoras do congresso contou que foi surpreendida quando foi procurada pela fabricante. Acha que o lançamento terá representatividade. A boneca vem com acessórios como monitor de glicose e uma bomba de insulina auditório. Eu juro que eu acho que eu não tô surdo, mas quando você falou, eu entendi que era da Barbie dietética. Eu falei, mano, os caras vão lançar Barbie zero. Não! É a Barbie diabética. Ok, ok. Aê! Com vocês, a música de Barbie. Mas de garbo e elegância. Ó, oh, normalmente, ursinhos e pelúcias são super fofos, mas nos Estados Unidos encontraram um lá meio sombrio. Ele estava no estacionamento de uma loja de conveniência e parecia ser feito com pele humana, inclusive com lábios e nariz. Policiais foram acionados e chegaram ao local achando que iriam se deparar aí com restos mortais, mas a princípio parecia uma pegadinha. Uma investigação revelou que um artista foi o responsável pela confecção do boneco e ele admitiu que mandou um para Califórnia semana passada. E é de látex, nada de pele humana. Vale, custa cerca de R$900 ao auditório. Um ursinho reborn. Ursinho reborn. Ursinho reborn. Um pimpão reborn. Oh, todo mundo! E meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão. Vamos sonhar nas alturas. Voar nas alturas da imaginação. Daqui a pouco. Mas se liga. Tumon. Oferecimento Volkswagen Liberato. Desde 67, sempre com você. Conquistando gerações. Beber, sentir o gosto natural. É pra refrescar, é pra refrescar. É como sentir a fruta na boca. Só de pensar dá uma vontade louca. Natural, 100% integral. É na Delantê Distribuidora 11 950 66 2971. 104.3. Tá dormindo mal com luz entrando na janela? Seus problemas acabaram. Fim de semana do blackout na Havan. Cortina blackout de R$69,90 por R$34,99. Metade do preço. Bloqueia 100% da luminosidade. Cobre a janela toda. R$2,60 por R$1,70. Comece o ano melhorando seu sono sem pesar no bolso. Blackout por só R$34,99. Válido até domingo ou enquanto durar o estoque. Todo o setor de cortinas na Havan em 10 vezes sem entrada e sem juros. Manda 75. Na hora H, o corpo não responde e a vergonha toma conta? Você não está sozinho. O Instituto Homem pode te ajudar. WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem. Machado, CRM 196137. Não precisa de outra, né? 104.3. Tá sem tempo pra perder? No Rei do Óleo Jundiaí, a troca é sem agendamento e feita em 30 minutinhos. Troca de óleo e filtros de todos os tipos de veículos, com variedade de marcas e troca completa do óleo do câmbio automático. Enquanto o Rei do Óleo cuida do seu carro, relaxe na sala climatizada com cafezinho e Wi-Fi. Preço justo, qualidade e tradição desde 2009. Em Jundiaí, o Rei do Óleo fica na Avenida Jundiaí, 1337, pertinho da Anhanguera. Ligue ou mande o WhatsApp 4521-4264. Tudo que você gosta. Pizza pro tiozão me amar. Pizza pro tiozão me amar. Aê, vai. Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade. Dumon. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Why you felt alone? You goes. And don't we try to love, love, love, love. We give it all we got. Told you this is my fault. Look me in the eyeball. Next time I'm pissed, I ain't my face. olhos fechados pra te encontrar. Não estou ao seu lado, mas posso sonhar. Aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá. Não sei bem certo se é só ilusão, se é você já perto, se é intuição. Aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá. Oh, oh, oh. Longe daqui, longe de tudo, meus sonhos vão te buscar. Volta pra mim, vem pro meu mundo. Eu sempre vou te esperar. Sensacionais. Nós que você conta. Até para os seus pais. Ele é lindo, ele é incrível, ele é um tiozão. Ah, é. Ah, o cara precisava muito, é um oculista, tava ruim ali da visão, tal, não sei o que tem, mas ele tava adiando. E eu pergunto a você, criatura imbecil, o que é que esse cara fez pra não ir ao oculista? Furou os dois olhos. Não. Seria uma solução. Mas não foi dolorida. Isso que ele fez. Não foi o que ele fazia. Não sei. Ué, se mudou pra Boa Vista. Boa Vista. Ah, é? Se mudou pra Boa Vista. Boa Vista. Boa, hein? Boa, hein? Não tem, né, consultórios de oftalmo lá em Boa Vista. Não tem, que é tudo Boa Vista. É muito boa a sua tudo piada. Tudo Boa Vista, eu sei. Incrível. Eu sei. A pessoa tentou várias vezes fazer cardio na academia e nunca conseguiu. Tentou numa academia, tentou na outra academia, tentou na outra academia. Tentou 10 academias e não conseguiu. Qual o nome do filme? Qual o nome do filme? A Minha Vida. Não. Não, porque você nunca tentou. É. É verdade. Qual o nome do filme? Não faço ideia. A Culpa é das Esteiras. A Culpa é das Esteiras. Culpa é das Esteiras, auditório. Ir pra academia, que pra mim assistir esse filme é a mesma coisa, eu saio chorando. É, entendeu? A Culpa é das Esteiras. Linda piada, né? Oh. Tiozão, você acha que é possível fazer uma piada política e que não agrida ninguém? É impossível. Confira comigo. Vai, essa tenta. É boa. Não fala, é uma piada de política, mas não fala mal de ninguém. É. Gostei, hein? Tenta. Obrigado, sei lá quem que mandou aqui. Qual ex-presidente do Brasil também cuida do cabelo dos futuros carecas, tiozão? Ex-presidente do Brasil que também cuida dos cabelos dos futuros carecas? É. Não faço ideia. Minoxidilma. Ah, é boa, não é? É boa. Minoxidilma. Muito bem. Pergunta você, criatura imbecil. Quem é a mãe do Mingau? O Bart. Não. A Homer. Não. O Simpson. Não. O Marjo. Não. Mãe de quem mesmo? Do Mingau. Não é a Magali também? Não sei. Ué, a mãe Zena. Mãe Zena. Mãe Zena. Mãe Zena. Terrível, hein? Qual é o estado do Brasil que ama ferramentas? Primeiro, ama ferramentas. Ai! Estado do Brasil que ama ferramentas. Fácil, fácil, rápido, sei. Gasoso. Não. Líquido? Não. Sólido? Não. Tem mais? Plasmoso. Qual o estado do Brasil que ama o quê mesmo? Ferramentas, não sei. Ué, o Amapá! Amapá! Amapá! Ai. Olha, você sabia que o Kid Bengala tem música no Spotify? É mesmo? Solta, maestro. Eu sou Kid Bengala. Eu tenho ice, eu tenho rap, tenho beat o tempo inteiro. Yes! Eu sou Kid Bengala. Meu Deus. Bom, vocês devem ter visto. 15. Vocês viram? Pô, vocês são um. Vocês viram, né, esses dias que lá nos parques da Disney fizeram um animatrônico do Walt Disney, né? Tipo um. É Walt Disney, né? É o Walt Disney. É um animatrônico, pra quem não sabe o que é isso, nada mais é do que um boneco do Museu Madame Tussauds com. Movimentos. Exatamente, com o Bodoalok lá, do cachorro do Alok dentro dele. Então ele consegue se mexer, tipo o de Jurassic Park lá, os dinossauros. É. Ele chamou isso de animatrônico. Pergunta a você. Pergunte para mim. Por que é que tentaram fazer aqui no Brasil um animatrônico, um bonecão do Kid Bengala, mas não conseguiram fazer funcionar? Não conseguiram fazer funcionar um animatrônico do Kid Bengala. Não faço ideia. No primeiro final de semana já deu pau. Já deu pau. No primeiro. Já deu pau. Se bem que o do Walt Disney também deu pau, viu? É. Na estreia. Que beleza. Não, é lindo. Você não viu, né, tiozão? Você tá com voz de quem não viu. Não vi. É incrível. Parece realmente o cara. Você vê assim a pessoa, ele tá sentado, ele se mexe, olha pro lado e tal. E aí ele levanta pra andar e tum, trava. Parece eu. Que beleza. Final de semana, vai levantar. Que beleza. Vai levantar, vem aquela tontura, fala, opa! Melhor eu tomar uma água. É. Foi o que aconteceu com o Walt Disney, coitado da barimatrônico. Daqui a pouco. Mas se liga. Tumon. Oferecimento Volkswagen Liberato. Desde 67, sempre com você. Conquistando gerações. ZYD 898. Operando em 104.3. Um cineminha com uma boa companhia. Fala sério, é bom demais, né? Agora pega essa. A Dumont te libera 6 meses de cinema pra assistir a um filme novo todo mês com acompanhante. Essa é pra você que ama um filminho na tela gigante. Pra você que quer fazer uma média com a patroa. Ou pra você que quer levar o maridão e curtir aquela noite que as crianças ficaram com a avó. 6 meses de cinema. Aqui não tem suspense. Virou o mês e já cai um parzinho novo de ingressos aí no seu e-mail. As inscrições estão rolando no @DumontFM. Tem um link ali pra você se cadastrar na bio do nosso Insta. pista. 6 meses de cinema. Serão 4 sorteios. O resultado rola em janeiro. Tumão. Tortorella. Você já conhece a Tortorella Materiais de Construção? Especialistas em ajudar você na construção do seu sonho. A Tortorella tem as melhores opções para sua construção, do primeiro tijolo ao acabamento. Porcelanatos, metais, elétricos, hidráulica, tintas e muito mais. Sempre com as melhores marcas do mercado. Faça suas compras com segurança. Parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito sem juros. Fácil assim, só na Tortorella. Rua Bom Jesus de Pirapora, 2576, em Jundiaí. WhatsApp 11 947385772. O ano começou e o seu compromisso com a sua saúde? Conheça a OPFIT, a maior e melhor academia da América Latina. Na OPFIT tem musculação com máquinas modernas e tecnológicas, bike, funcional, lutas, pilates e yoga para o corpo e a mente, sauna e massagem. E um super diferencial, pré e pós-treino já inclusos na sua mensalidade. Tudo isso por apenas R$219,90 no plano Top to All. É mais estrutura, mais economia e muito mais resultado. A OPFIT não é só academia, é a sua melhor escolha para 2026. Durante todo o ano, a Dumont fez muitas promoções e apareceu muita gente ganhando aqui. Oi, meu nome é Valéria. Eu levei R$3.000 aqui na Dumont. Sou Robert, participei aqui na Dumont e ganhei ingressos para curtir o Imagine Dragons de pista prêmio com meus amigos. Aqui é Ana Júlia Lisboa Antonioni. É a Silvana Silva. Tô aqui com meu iPhone novinho da promoção Dumont. Aqui é a Fabiane Guedes de Moraes Santos. Ganhei meu iPhone. Meu nome é Douglas Augusto. Eu ganhei R$500 aqui na promoção Pix do Fala, Mundo. Galera, aqui é o Renato. Fui um dos ganhadores da promoção Conta Zerada. Eu levei R$3.000 pra casa. Aqui na Dumont é assim. Durante todo o ano, tem promoções pra todo mundo. Com certeza, várias delas têm a sua cara. Dumont. Suco Prates você encontra na Delantê Distribuidora. Prates é da fruta para o copo. Dumont, tudo que você gosta é Dumont. Nada que você gosta. Pizza pro tiozão me amar. Ai, pizza pro tiozão me amar. Delícia. Eu ia pensar em queimar a rosca, viu, tiozão? Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade. Tumon. Till I'm in the grave, till I rot away, dead and buried, till I'm in the grave. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. Turning you up to getting down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's da da da da da da da down, down, down. Slipping in a bad dream, but there's no you and I. No sound when I tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Lembro e esqueço como foi o dia. Quando ele foi pra longe, ainda achou muito perto, ele foi para os Estados Unidos, chegou lá valendo um tiozão e meio. E trouxe a informação. E tem uma mulher lá que conseguiu uma proeza sem planejar. Os quatro filhos dela nasceram no mesmo dia, só que em anos diferentes. Ah, esse anos então. É. Eu achei que tinha nascido a criança pelo ano. Você sim, que aliás você não nasceu, você foi expelido e depois brotou ali, né? Criou vida na privada. Que você se interessou pelo meu nascimento. Criou pelo menos vida na privada. Pelo menos demonstra uma atenção a mim. Se tivessem dado descarga, nada disso aconteceria. Está falando ainda? Tudo começou no dia 7 de julho de 19, quando teve o primeiro bebê. Dois anos depois deu à luz ao segundo filho, achando que teria uma história curiosa para contar. Em 22 a história se repetiu. Outro detalhe curioso, os três têm a mesma marca de nascença numa das pernas. E adivinha o que aconteceu em 7 de julho desse ano? Morreu todo mundo. Não. A mesma coisa. A possibilidade disso acontecer sem planejamento ou intervenção médica é uma em milhões. Não citaram nenhum número fixo. Sem planejamento. Milhões. Mas um casalzinho gosta, hein? E mesmo planejando, qual é a chance de você conseguir? Eu não quero que nasça nesse dia. Não é uma ciência exata. Será que são todos de parto normal? Aí já é outra conversa também. Porque isso se não for de parto, se for de cesárea, dá pra organizar um pouco melhor. Dá pra você, né, agendar. É, se for. E ainda assim, corre o risco de não dar certo, né? É, ainda assim. É igual quando você compra coisa pela internet. Dá pra entregar na terça, pode ser que chegue na sexta. Pode. Às vezes, surpreendentemente, chega no sábado anterior. Imagina a criança, a terceira criança, falando com a quarta. Porque crianças conversam com os bebês dentro da barriga, né? É. Ó, você vai sair daí amanhã. Mas tá, eles não estavam juntos na barriga ali. Não, começar animal, eu tô do lado de fora, eu até falo, burro. Tá. Eu já nasci. É. Olha pra mim, olha o meu tamanho. É, te catar. Esse é um casal que veio do Egito. Tá bonito. Um vídeo de casal lá de noivos do Egito viralizou na internet. O Egito tem também a sua, além da dádiva do Rio Nilo. A fonte da vida. Exatamente. Tem umas coisinhas que a gente vê de lá, tiozão, que é bem estranho, viu? É. Nossa senhora, os casamentos são outra, né? Ao fundo, esse Egito quente, This is the Chan. É o Chan. Me queima, danada. Danada. Eles aparecem, o casal, perto de uma piscina e uma moça se inclina ali pra frente pra tirar aquelas fotos clássicas de casal. É. Só que ele solta a noiva, que despenca dentro da piscina. Exatamente. Assustou, né? É. Ainda bem que ela despencou dentro da piscina. Sim. Eu prefiro despencar dentro da piscina do que fora da piscina. Se bem que se a piscina estiver vazia, eu prefiro fora da piscina, que é mais raso. É. Tudo uma questão de colocação, fica né? Fica tranquilo, merda no afundo, você vai boiar lá. Achei bem grosso. Não é o tema isso do é programa? Grosso, isso é grosso. É, sou sincero. Isso é grosso. Sou sincero. Então, ó, todo mundo foi lá, se abalou, falou, meu Deus, nossa, esse cara não merece você. Muita gente falou, esse casamento não vai durar. Ué, às vezes o cara é só piadista, gente. Se foi pra dentro d'água, não machucou, né? Né? Às vezes foi só pra fazer vídeo pra internet. Mas meio que acabou com o vestido, com o cabelo, a maquiagem. Então. Especialistas que foram avaliar, olha só, chamaram especialistas, foram lá e avaliaram, falou, olha, mesmo que tenha sido uma brincadeira combinada e tal, não sei o quê, pode ter sido considerado algo humilhante e preocupante, se não for. É, eu acho que se combinaram, tá de boas, né? É. Jogar dentro da piscina. Combinado não é caro. Exatamente, eu já vi cada coisa, né? Tchan, aê, rala, rala, é a mistura do Brasil com o Egito. Ai, já vi cada coisa esquisita vinda lá do Egito, mas enfim, inclusive tiozão. É, eu sou uma múmia. O tiozão era o faraó Truplas Como lá, que já viveu há muito tempo, foi enterrado com todas as suas posses e hoje é a múmia lá do filme que inferniza o, como é que chama? Yaxunamun? Anaxunamun? Anaxunamun. É a amante lá do... Não é o demônio? Não, ela demônio? É a que trai o rei lá com o feiticeiro lá, o curandeiro, sei lá o quê. E eles apareceram no show do Coldplay Train, trocando um casal pelo outro lá também. Isso desde a época aí. Do Egito, né? Anaxunamun. Paraxunamun. E o nome do monstro lá do Raul, demônio. Nossa, esqueci lá. Esse, eu não lembro. Também não vai fazer a menor diferença, né? Eu não sei por que, tiozão, que a gente tem esses devaneios, né? Que tem coisa que não né? Né? Não é. Anaxunamun e quem? Imhotep. Imhotep. Imhotep. Imhotep. Parece o nome de remédio, isso aí, pra cólica, parece. Né? Parece. Daqui a pouco. Mas se liga. Tumon. Oferecimento Volkswagen Liberato. Desde 67, sempre com você. Conquistando gerações. Desde 1967, a Volkswagen Liberato é sinônimo de confiança em Jundiaí. São mais de 5 décadas oferecendo o melhor atendimento e as melhores condições para você sair de Volkswagen novo. Aqui, tradição e inovação andam lado a lado para garantir que você tenha a melhor experiência na hora de escolher seu Volkswagen. Novos, seminovos e assistência autorizada. Na Liberato, sempre dá negócio. Volkswagen Liberato, desde 1967. Sempre conquistando gerações. Desacelere seu bem maior e a vida. Volkswagen. Tumon. 104.3. Tortorella. Você já conhece a Tortorella Materiais de Construção? Especialistas em ajudar você na construção do seu sonho, a Tortorella tem as melhores opções para sua construção, do primeiro tijolo ao acabamento. Porcelanatos, metais, elétricos, hidráulica, tintas e muito mais. Sempre com as melhores marcas do mercado. Faça suas compras com segurança. Parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito sem juros. Fácil assim, só na Tortorella. Rua Bom Jesus de Pirapora, 2576 em Jundiaí. WhatsApp 11 947385772. E tem Dumont em todo lugar. Se tem Android, se tem iPhone, vem que é só baixar. O nosso app, vem que é só baixar. promessa do novo ano não é só recomeçar. É fazer caber. As Lojas 100 entregam mais do que o móvel. Entregam espaço. Fazem o berço, o novo guarda-roupas, encontrarem lugar no nosso lar. E o nosso novo amor finalmente ser possível. Lojas 100. O seu novo amor cabe aqui. Tudo que você gosta, toca na Dumont. Feche os olhos e concentre-se. Eu vou prever o seu futuro. Eu vejo carrinhos de supermercados cheios de compras. 11 motos, 11 carros e uma casa novinha. Uau, são mais de 2 milhões em prêmios. E eu acabei de ter mais uma visão. Você precisa se apressar. São os últimos dias da promoção Futuro Premiado Taust. Inscreva-se em taust.com.br/clubetaust. Corra e participe. Tudo que você gosta. Tudo que você gosta. Ai, pai, parece mentira, mas é verdade. Tumon. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade. Rádio Tumon, é mesmo, tá vendo? Repito, atenção, às 8h37. Tumon. Baby born a Birkin, she's been telling me all night long. Gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5 ain't working, why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems, I can't take them when I'm gone. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round. We need plenty more. Two stepping on the table. She don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. Comes the two to the three to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good Lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprendi a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas opinião. O seu conceito modela a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado não me entretém. Não me limite que eu quero ir além. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Música e muito bom humor para começar bem o seu dia. To a sneaky link, got you running around in all type of Benz's and Rolls. Girl, you used to ride in the rinky dink. I'm the one put you in that Leontay, fashion over model. I put you on the runway. You was rocking Coach bags, got you Sinead. Side bitch in Frisco, I call her my baby. I got a girl, but I still feel alone. If you plan me, that mean my home ain't home. Having nightmares are going through your phone. Can't even record, you got me out my zone. The love, 'cause my heart can't take it anymore. And if you creep in, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. 'Cause my heart can't take it If you creeping, just don't let me find out. Oh, get a hotel, never bring them to the house. Oh, God. Se liga. Algumas cenas de Superman foram censuradas na Índia. Por causa? Então, pelo menos duas cenas de beijo entre ele e a Lois Lane foram cortadas porque, segundo as autoridades, seriam sensuais demais. É, mas é verdade, não sei se você chegou a ver, eles beija gostoso, hein? É. Olha, é o que fala, né, tiozão? É a química entre os atores. É, rolou a química. Ó, entre os atores do Superman e da Lois tem química, física e biologia, acreditem, viu? É. Muito, várias matérias, tiozão. Mas enfim, a tesourada e o corte ainda foi feito meio qualquer nota, aí todo mundo que tava no cinema percebeu. A medida gerou reclamações e discussões, até porque cenas de violência ou abuso sexual não são cortadas e porque as cenas de beijo teriam que ser. Auditório. Esses bagulho de cultura entre os países. Ixi. é realmente um assunto também bem variadão, hein? Bem, como um cento de salgado. Um bom cento. E conta uma pra nós. Um cara do país de Gales foi pra Turquia fazer transplante capilar e recebeu a orientação pra não fazer safadezas nos próximos dias. O que é isso aí, que é transplante capilar? É algo que o senhor precisaria fazer. O quê? Precisa achar o doador, né? Arrumar algum parceiro melhor pra trabalho aqui? É. É isso que eu preciso? Isso é o transplante capilar? Isso. Não vai achar. Enfim, ele ignorou a recomendação e quis comemorar aí a nova cabeleira. O problema é que no dia seguinte já acordou com o rosto e a cabeça inchada, parecia que tinha sido picado por abelhas, ficou todo deformado. A questão é que a aceleração cardíaca e a elevação da pressão arterial prejudicam a cicatrização. E demorou pelo menos uma semana para voltar ao normal. Auditório. O cara quis comemorar a cabeleira. Isso. Descabelando, palha. Ele contou uma pra nós. Algum milionário conseguiu uma decoração bizarra aí pra sala de casa. Um ceratossauros. Ceropos quem? Ceratossauros. Ceratossauros. Isso. Rapaz. Um dinossauro com cerca de 150 milhões de anos foi arrematado num leilão por aproximadamente 170 milhões de reais. Ele é composto por 139 ossos e foi encontrado em 96. Tem 3 metros de comprimento, quase 2 de altura. De acordo com a casa de leilões, o fóssil está muito bem conservado e com o crânio praticamente completo. Auditório. Ceratossauros. Ceratossauros. Nomes bonitos, né, tiozão? Não é, não. O que acontece é o this is the seguinte, ó. É o cara que comentou que ganhou R$500.000 apostando ali no título do Mundial do Chelsea. Então. Ele falou que não foi sorte, foi estratégia. Ele apostou 20 mil no dia do jogo entre o Benfica e o Bayern de Munique. E aí ele entendeu que o Chelsea caiu do lado ali, pro lado mais fraco da chave, analisou números, pagamentos, botou a xoxó pra trabalhar. E falou que não é enriquecer da noite por dia, mas sim sinal de informação e conhecimento. Eu estou desconfiando que ele ganhou de verdade. Pra mim tá parecendo mais uma técnica do tipo, olha, eu ganhei tanto, me siga para mais dicas, tiozão. O que mais tem hoje é me siga para mais dicas. Pra mim foi na sorte, meu, que ele apostou no azarão, como se diz, né? Então, me siga para mais dicas. O PSG era muito favorito. E o Chelsea ignorou, atropelou. Me siga para mais dicas, é o que mais tem hoje em dia. Na Índia, uma mulher deu muito azar lá. Ela começou a sentir muitas dores depois que passou por uma cesárea. De acordo com os médicos, era algo comum no pós-operatório, mas a situação só piorou. 4 anos depois, com o abdômen inchado e dolorido, resolveu procurar ajuda e exames detectaram um cisto. Precisou passar por outra cirurgia, mas ao chegar no cisto, os cirurgiões constataram que, na verdade, se tratava de uma esponja cirúrgica. Nossa, esqueceram dentro dela. Esqueceram lá. Nossa, mano. Esqueceram lá. Esqueceram dentro dela durante a cesárea. Uma esponja. A possibilidade disso rolar é de 1 em 1.000 a 1.500 operações, segundo o Live Science Auditório. Então, peraí, deixa eu ver. A cada 1.500 operações, por exemplo, os caras esquecem uma esponja lá dentro? Deixaram lá dentro. E foi causando. É por isso que fala que tem gente que opera da carne esponjosa. É, carne esponjosa. É por isso. É por isso. Agora tudo faz sentido. Tumon, Tumon.

Kill my queen with just one call. created a creature of the night. Now I'm haunting your air, your soul, your eyes. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing until I'm dead? Dancing until I'm dead. I'm dancing until I'm dead. Yeah, I'll keep on dancing until I'm dead. I'll dance until I'm dead. Cause when you killed me inside, that's when I came alive. Yeah, the music's gonna bring me back from dead. Dancing until I'm dead. Música e muito bom humor para começar bem o seu dia. Estamos quase lá. Te quero ver. música e muito bom humor pra começar bem o seu dia. E eu pergunto a você, criatura imbecil, por que é que as rodas do trem são de ferro? Difícil, é difícil, hein? É das pedras. Não. Por que a roda do trem é de... Não sei. Ué, se fosse de borracha, ia pra galinha. Né, não? Bisnote, bisnote. Aê. Pergunto a você. Pergunte para mim. Qual é o filme que aponta a derrota dos outros? Filme que aponta a derrota dos outros. Sei não. Olha quem está falhando. Olha quem está falhando. Acertei. Olha quem está falhando. Obrigada, Giovana, que mandou no WhatsApp aqui. Adorei, Giovana. Olha quem está falhando. Olha quem está falhando. Essa, se você pensar, você responde, hein? É. Então não vou responder. Qual boneca? Qual boneca foi amaldiçoada por uma... Qual boneca foi amaldiçoada por uma fada e dormiu pra sempre? Boneca foi amaldiçoada por uma fada e dormiu pra sempre. Não sei. A Anabela Adormecida. Anabela Adormecida. Anabela Adormecida. Foram 16 anos, viu? É. É isso, né? Que não, não. Coisa. Quando ela tem 16 anos, que ela é amaldiçoada, dorme. É, quando ela faz 16 ou 15 anos, não lembro. Exatamente. Ok. E ela dorme por quanto tempo? Até o mozão aparecer, né? Como é que é? Até o mozão aparecer, né? Ela dorme. Eu só não lembro como que ela acorda. Acho que é. Deve ser. Príncipe Encantado lá. Você sabe qual é a diferença entre a minha vizinha e essa história aqui? Diferença entre a sua vizinha e essa história? Ela dorme, hein? Puta aí, né? Não faço ideia. Ela é a velha adormecida. Ah. Dorme, hein? Ah, bom. Pergunto a você, criatura imbecil. Pode perguntar. Por que é que a loja que vendia canivetes faliu? Muito imposto, né? E a canivetes, facas em geral, faliu. Ah, não, então. Funcionário ruim, né, tiozão? É. Acertei? Por quê? Não. Não foi imposto que a loja que vendia facas e canivetes faliu? O Trump taxou ela? Não. A gente taxou ela? Não. Então não sei. Ué, porque só vendia afiado. Afiado. Afiado. Muito bom, hein, tiozão? Eu sei. Amiguinhos e amiguinhas, vou agora me retirar para ir ao karaokê. Pronto. Sim, sim, sim, por incrível vai que lá, pareça. Vai lá cantar Linkin Park, vai. Mas vai ser acústico. Peço a vocês, queridos ouvintes, por favor, no final, isso realmente não importa. A gente tem que cair... Perder tudo, porque no fim, isso realmente não importa. Gostou da minha tradução? Aham. Uh-huh. Ai, que delícia! Aê. Foi bom, hein? Bom demais! Foi bom pra vocês aí? Quem depende. Pra gente foi incrível. Foi sensacional. Obrigado, gente. Ó, o carinho que vocês transmitem. Nos move. Pra gente é o combustível do nosso sucesso. É o que nos move. Ou seja, se a gente não tem sucesso, é porque vocês estão nos deixando de culpa tanque de vocês. Vazio. É. Aê. Tá bom? Obrigado a todos, gente. Fique aí com mais um campeão de audiências. Aquele beijo no bobozão e tchau, tchau. Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade. Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão